Amanda Natalina. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui na loja e nós estamos subindo a escada rolante. E nós estamos aqui na sessão infantil. E quanta coisa fofa! Tem muita coisa legal. E o vídeo de hoje é procurando looks de Barbie. E nós vamos provar e mostrar tudo pra vocês. Então bora lá! Acompanha aí! Recadinho de sorteio. Então bora lá procurar um look bem legal. Olha essa blusa que linda da Barbie, amei! E tem várias outras. Olha essa daqui que muda de cor. Ela é de prata pra rosa, rosa pra prata, é muito legal. Estamos procurando mais looks bem legais. Mostro pra vocês já lá no provador. Então aguarde aí. Alguns spoilers das roupas que eu peguei. Gente, olha que fofura essa touquinha de unicórnio. Tem de gatinho. São vários, muito fofos. E esse de unicórnio que eu amei. Olha que fofura esses pijamas. Tem de pandinha, de unicórnio. Vários de unicórnio da Barbie. Eu amei todos. E olha esse que fofinho de pinguim. Tem várias pantufas fofas. Olha essa que linda de unicórnio. Gente, olha essa bota da Larissa Manoela, que linda. Com lantejoulas que muda de cor pra prata. Olha que linda, gente. Se você tiver enjoada de uma cor, você pode trocar pra outra. Olha que máximo. Ah, e lembrando que eu estou aqui na Riachuelo. E nós já encontramos a almofada da Barbie. Olha que coisa mais linda. E eu vou levar uma. Ela é muito fofa. Já achamos vários looks muito legais e nós vamos lá provar agorinha. Olha que legal essa blusa de paetê. Eu amei, é muito linda. fiquem atentos que alguns desses looks da Barbie vai estar no meu novo clipe da Barbie. Ninguém pode apagar.